0, formado pelo espaço que pousou a terra da Azul, siga atento aqui na curta final. Sente, mais que vira tomar. Mais que direto mais, pousado pouso, pistão no a 0, vento 1, 3, 0 graus, 0, 8 nós. Pousado pouso no a 0, mais que vira tomar. Para 2409. próxima zero, aguarde para pouso, toma a terra das 1, a aproximadamente uma milha para pouso agora. Contato com a decolagem, que vai ver a seleção, vamos transmitir um bloco de 3-4-0. Tomo, posso tirar da barra, tirar da água do mundo. Com o número 66, deu essa cara 2000, pode autorizar o campo de seguir pela esquerda, senhor. Já era um campo estabilizado. Boa tarde, ajuste 201, é ponte de alto campo. Passará a 19, senhor.